Sampa capital, perisso, chapa quente. É quente, sou suco, entendi. Que não é um mar de rosa, sabe da gente. Ritmo envolvente, coração valente. Sou imenso, cidade do Tiradentes. Tudo é quente, só o louco que entende. Que não é uma divada, sabe nada, gente. Isso eu conheço bem. Quem é de verdade ou de mentira? Conhece a fama, né? Não conhece um drama, drama, né? Parasita não arruma nada. Esse é o lema de todas quebradas. Sem ter repo, ideia furada. Em Miami só com as mais gadas. Ritmo envolvente, coração valente. Sampa capital, perisso, chapa quente. É quente, sou suco, entendi. Que não é um mar de rosa, sabe da gente. Ritmo envolvente, coração valente. Sou imenso, cidade do Tiradentes. Tudo é quente, só o louco que entende. Que não é uma divada, sabe nada, gente. Isso eu conheço bem. Sorriso, mas sou cara fechada. Só eu conheço minha caminhada. Perdi a pele, mas não a alma. Fundei meu som de uma palma. Caminhei de a pé pra minha coroa. Contei meu sonho sobre a garoa. Sobre a garoa. Ritmo envolvente, coração valente. Sou imenso, cidade de Tiradentes. Tudo é quente, só o louco que entende. Que não é uma divada, sabe nada, gente. Ritmo envolvente, coração valente. Sampa capital, perisso, chapa quente. É quente, sou louco, entendi. Que não é um mar de rosa, sabe da gente. E as novinhas nos encontram e vem pra nossa pá. E as novinhas nos encontram e vem pra nossa pá. Ela gosta de dançar, deixa ela se entregar. Ela gosta de dançar. É bumbum pra cá. É bumbum pra lá. É bumbum pra cá. E as novinhas nos encontram e vem pra nossa pá. E as novinhas nos encontram e vem. Na nossa pá, ela gosta de dançar. Deixa ela se entregar, ela gosta de dançar. É bumbum pra cá. É bumbum pra lá. É bumbum pra cá. Aí, DJ Lendas Produções, detona! Encontra e vem pra nossa pá. E as novinhas nos encontra e vem pra nossa pá. Ela gosta de dançar, deixa ela se entregar. Ela gosta de dançar. É bumbum pra cá. É bumbum pra lá. É bumbum pra cá. E as novinhas nos encontra e vem pra nossa pá. E as novinhas nos encontra e vem pra nossa pá. Ela gosta de dançar, deixa ela se entregar. Ela gosta de dançar.